Ok, agora como o que consta de Recife é a mesma que eu possuo aqui, eu não tenho como modificar. Se lá em Recife tivesse igual do Sul, era o sistema aqui que estava alterado. Agora, pelo plano de voo, o que o plano de voo teve que processou, foi essa que eu informei, ok? Votar a Aracaju. Verifique então junto à empresa, se vai fazer uma CHG da rota, ok? Ou se vai voar essa mesma, votar a Aracaju. Ok, voo de 20 minutos, mas a diferença de copia é essa que tem aí, então. Ok, essa que eu tenho permanece aqui, votar e depois o Aracaju. Logo após a decolagem, eu sugiro que consulte o controle do apoio direto de Aracaju. Normalmente, como esse trecho não tem tráfego nessa altura, deve ser logo autorizado por onde Aracaju, ok? Combinado, obrigado. Então, lotado, Aracaju está copiado. Obrigado e te chamo agora para o acionamento. Prontinho, chamo para acionar. Linha 728, serão os 22, direita, táxi via Alfa e Juliette, pátio 1, portão 4, na minha escuta. Alfa, Juliette, pátio 1, é, portão 4, pátio 1. Portão 4, então, 7722, já. Autorização Galeão, chileno nível 380. Fique pronto com a pé. Afirmativo, pronto. Autorizado para Galeão nível 400, que tem aqui o 400 Galeão via Polisque 50, na cola da 10 curva à direita na saída da El, Leda e depois voa Eudes, aciona 5133 e o controle 208. Aprovado 400 Galeão, uniforme Polisque 50, já falou que aciona 10 curva à direita da El, Leda após Eudes, 5133 na Expose 208, Rio 5972. Correto, chama para acionar. Chamarei. We'll be right back. posição 3305 na posição 612 para pushback em acionamento. Meia dúzia está autorizado, senhor táxi. Livre pushback em acionamento, tá? 3305. Ok, altere sua saída para evitar ter que curvar muito a saída, altere para Pucca e depois Aracaju, que Pucca e Aracaju. Ok, muito obrigado, senhor. Pucca e Aracaju. Salvador Rio 5972, parte 3 para o pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 5972. Para o táxi com 144 a bordo, 4 horas e 10, Natal. Está livre o táxi até o ponto de espera da 1-0, chamando a telecolagem, via Pátio Índia. Via Pátio Índia para o ponto de espera da 1-0, está 3-0-5. Solo. 8-6224 para acionamento na posição. Quina 1 vai acionar a posição, Rodrigo? Afirma, pô. Quem tá ligando acionar, chame para o pushback. Livre acionar na posição, chama para o pushback, eu chamo a 6-2. Autorizado, alinhado e decolado, 160 graus, 109-6305. Tá, 3-305, sente autorizado, alinhado e decolado na roda 0. Aguarde, um minuto. Aguarde, eu chamo 6-2-4. E o 5972 para o táxi, 4 a bordo, 3:20, alterna a qualidade do barulho. Liga o táxi via Pátio Índia até Ponte Vera, chama para a decolagem. Pátio Índia, Ponte Vera, chama aí a decolagem, 5972. 3305, decolagem 35, controle 208. 208, uma boa noite, abraço. Oxané 6224, coordenando a equipe de pátio, assim que a aeronave 767 da Rio passar aí próximo à Índia, está autorizado, seu pushback, chame táxi. Matheus, será coordenado com o pessoal do solo, a base e a passagem do 767. Aguardará para o táxi, chame 6224. Rick Foster, siga. Autorização de reforço da posição 8 para a posição 12, parte 1. Ok, Tango, Mike Fox está autorizado, reboque da 8 para 12 no parte 1, lá me escuta. Positivo, na sua escuta, obrigado. Segundo 972, autorizado, ingresso, decolar, 160 graus, 8 mais. A linha fala, 5972. Reconfirma web 5827, Galeão. Afirma, senhor. Ok, tem um plano seu aqui que está vencido já, desde as 23 e 24. Você sabe dizer se teve alguma DLA da companhia aí que atualizou? Tem não, vou procurar saber aqui e já retorno. Que verifique aí que eu vou checar com o Recife também. Ok, obrigado. Queria? Prossiga. Eles informaram que tem uma DLA pra 0130. Tá, ok, confere aqui, tô chegando no Recife, só um minuto. Falou. Decola as 40, controle 208. 208 mais. Quem tá pronto pra conta é o web 5827? Prossiga pro 5827. Autorizado para o Galeão, nível 380, via Pesulo 10, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Liga e depois voa Bridge, aciona 5062, controle 20.8. Autorizado Galeão 380, pela Pesulo 1-0, da El, Liga, Bridge, a saída, decola da 1-0, curva à direita, 5062, transponda, 08, controle, WebJet 5827, na 4. Correto, um pressionamento. Solo, é, Torre, Salvador para o Parque Xané 6224 com 85 a bordo, 0220 autonomia até na Recife. Tá livre o táxi, confirme a bordo 85? Afirmo. Ok, chama o ponto de espera pronto a decolar. Chamará o ponto de espera pronto, Xané 6224. campo à espera da 10 pronta, assim, na 6224. Autorizado, alinhado e decolar, vento 1-609, 1-609-224. A linha decola, 10 China 6224. Meia 224, decola os 44, controle 208. 208, grave, boa noite. Tango Mike Fox, calçado na 12, visitando a frequência. Boa noite, obrigado. Ok, frequência livre. Guardião 02, está na escuta? Salvador, Guardião 02, final para o Pátio. Vicente, Guardião avistado, informe o solo 1-60 graus, 8 mais. Fórmula. Chega total. Tá pronto, tá copiando. Autorizado 320 para Guarulhos, na Pesolino 6, via Bridge, Belo Horizonte. Decola a curva à direita, saída da El, Leda, depois Bridge. Aciona 5136, controle 208. 320, aprovado com formada de ponta, decolando para 10, para a direita, da El, Leda, Bridge, 5136, transponder. Copio total, 9908. Correto, chama para acionar. Sete Guardião, seu solo aos 48, frequência do Bruno. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, vai dar o táxi, vai dar o 9908.